Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Você sabe o que são medicamentos antirreabsortivos? Nem faz ideia de para que eles são utilizados? E quais efeitos colaterais eles podem causar na boca? Se você tem problemas ósseos e toma medicamentos, precisa ficar atento às lesões em diferentes estágios que podem aparecer. E se você não faz ideia do que estamos falando, fica sintonizado aqui no Saúde é o Tema, que hoje vamos falar sobre efeitos colaterais bucais do uso de medicamentos antirreabsortivos do osso. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE. Lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre efeitos colaterais bucais do uso de medicamentos antirreabsortivos do osso, vamos conversar com o professor de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE, Daniel Pérez. Olá, Daniel, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Saúde é o Tema e muito obrigado pela parceria. Olá a todos, bom dia William, bom dia Carla, sempre um prazer participar aqui com vocês de mais um Saúde é o Tema. Muito obrigado por participar aqui do Saúde é o Tema, Daniel. E também convidamos para a conversa a doutora em estomatopatologia pela Unicamp e professora de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE, Carla Rodrigues. Olá Carla, seja bem-vinda ao Saúde é o Tema. Bom dia, obrigada pelo convite e vamos ter uma conversa bem legal hoje sobre o tema. Nós que agradecemos por aceitar o nosso convite. Então eu queria que você começasse explicando, Carla, o que são esses medicamentos antirreabsortivos do osso? Então, esses medicamentos, eles correspondem a um grupo, né, de drogas que podem ser administradas por via oral ou intravenosa. E esses medicamentos, eles correspondem a um grupo de drogas que vão atuar, né, no osso, impedindo que esse osso ele seja reabsorvido. O que seria isso? Que esse osso ele seja eliminado mesmo, né? Porque existem casos de pacientes, por exemplo, com osteoporose, que eles acabam perdendo tecido ósseo, eles perdem volume ósseo, são suscetíveis a sofrer fraturas, e esses medicamentos eles vão atuar justamente evitando esse processo de reabsorção, ou seja, esse osso não sendo reabsorvido, ele vai permanecer, né, e o paciente não vai ter prejuízo com relação ao seu volume de tecido ósseo. Daniel Pérez, Carla falou aí sobre a osteoporose, mas além dela, quais outras doenças a pessoa pode utilizar esses medicamentos? Bom, esse é um assunto, né, super importante, William, que Carla já deu a introdução, né, que milhões, né, de pessoas no mundo fazem uso desses medicamentos para tratar e controlar as doenças ósseas. Então, como Carla bem disse, esses medicamentos eles vão inibir a reabsorção do osso, né, fazendo com que haja uma interrupção da perda de cálcio desse osso, para que não só mantenha a saúde óssea, mas também evite outras complicações sistêmicas. Né? Então, a Carla chamou muito bem a atenção da osteoporose, né? Que é a doença com que esses medicamentos são mais prescritos no mundo. Né? Então, milhões de pessoas no mundo, principalmente mulheres, são afetadas por osteoporose e elas fazem uso desses medicamentos, seja por via oral, né? Tomando o medicamento ou fazendo a injeção pela pele, né, subcutânea, ou também por administração endovenosa, né, direto na circulação sanguínea. Então, além da osteoporose, né, outras doenças ósseas mais graves também são utilizados esses medicamentos antirreabsortivos. Todas elas doenças em que provocam a reabsorção óssea, né, levando a um aumento bastante significativo dos níveis de cálcio no sangue e ou causando uma fragilidade muito significativa dos ossos. Né, e isso pode levar a risco de fraturas, dores ósseas, né, isso vai causando um comprometimento importante, né, da qualidade de vida do paciente, além do risco de complicações mais graves. Então, além da osteoporose, cânceres ósseos, né, são frequentemente prescritos os medicamentos antirreabsortivos do osso. A classe mais comumente, a gente vai falar isso mais à frente, né, a classe mais comumente prescrita são os bisfossonatos. Então, pacientes que têm, por exemplo, mieloma múltiplo, que é uma neoplasia, que é um câncer dos ossos, pacientes que têm metástases ósseas, né, de outros tipos de cânceres, né, então metástases que o paciente ou a paciente tem um câncer, ele se dissemina para os ossos, causando não só a formação do tumor do osso, mas também reabsorvendo esses tecidos ósseos de uma maneira significativa. Esses medicamentos também são prescritos. E outras doenças em que, doenças menos comuns, em que metabolicamente esse osso vai perdendo bastante cálcio, né, doença de Paget, por exemplo, e qualquer outra doença óssea em que haja uma reabsorção do osso, ou seja, haja uma perda de cálcio desse osso, esses medicamentos são prescritos. Eles são super importantes para controle dessas doenças ósseas, mas, por outro lado, eles causam efeitos colaterais também graves, que a gente vai comentar aqui ao longo do programa. Não que isso vai ser a causa ou o motivo suficiente para que eles não sejam prescritos, mas é super importante que os cuidados, tanto o paciente quanto o profissional de saúde que vai atender esses pacientes, principalmente cirurgiões dentistas, estejam atentos aos efeitos colaterais que esses medicamentos podem causar. Carla, e quais são os efeitos colaterais que esses medicamentos antirreabsortivos do osso vão causar na boca da pessoa? Então, William, esses efeitos, eles vão depender de alguns fatores, né? Por exemplo, se a condição bucal desse paciente estiver saudável, né, estiver normal, as chances de ele desenvolver algum efeito colateral são mínimas, certo? Agora, por exemplo, se esse paciente não for submetido a uma avaliação pré-medicamentosa, né, não passar por um cirurgião dentista antes de tomar esses medicamentos e realizar algum procedimento cirúrgico durante a ingestão desse medicamento, durante o consumo desse medicamento, ele corre o risco de desenvolver o que a gente chama de osteonecrose, que seria a necrose do osso, né? Porque, principalmente na mandíbula, que é esse osso aqui de baixo, certo? Esses pacientes, por traumatizarem esse osso, ele fica mais suscetível a sofrer necrose, porque a circulação na região, ela é menor, né? Os vasos sanguíneos, eles estão dispostos em menor quantidade. E aí, por conta desse medicamento reabsortivo tá agindo no osso, impedindo essa reabsorção, essa perda de cálcio, né? Esse tecido ósseo, ele vai se acumulando, essa perda de circulação, ela vai aumentando, e aí, diante de um trauma, esse paciente pode desenvolver uma necrose. E o que seria esse trauma? Uma extração, né? Uma exodontia, você arrancar o dente, você fazer um implante durante o tratamento com esse medicamento reabsortivo também é um fator de risco para o desenvolvimento. Pacientes que não possuem uma higiene oral adequada, que possuem uma boca com múltiplas cáries, com múltiplos cálculos, né, que seria um tártaro, eles também são pacientes que apresentam risco para o desenvolvimento de osteonecrose. E aí, o que seria o efeito clínico da osteonecrose, né? Primeiro, esse paciente, ele pode apresentar muita dor, né, ele apresenta dor na área de necrose, ele pode apresentar a formação de fístula, que é o que a gente chama a formação de osso. Esse osso, ele começa a sair, né, esses pedaços de osso necrótico, de osso morto, começam a sair na boca do paciente. Além da dor, ele também pode apresentar, dependendo da extensão, ele pode apresentar fratura nesse osso, né? É até, assim, irônico, porque o medicamento, ele previne, né? Ele evita justamente esses efeitos de perda óssea, previne fraturas em outros ossos, mas a partir do momento que o paciente desenvolve uma osteonecrose, ele pode correr o risco de sofrer uma fratura patológica, né? Esses seriam os principais, assim, efeitos que a gente pode observar clinicamente. Daniel, Carla estava falando sobre algumas condições que podem contribuir para ter osteonecrose, mas além disso, fumar e beber também podem contribuir para isso? Olha, William, fumar, né, e beber sempre são hábitos que predispõem o paciente a apresentar diversas doenças, né? Particularmente para a osteonecrose, para necrose do tecido ósseo associada a esses medicamentos, né, não há evidência de que o fumo ou bebida alcoólica acabe acelerando ou predispondo, melhor dizendo, o paciente a apresentar essas complicações. Mas necrose do osso, né, que nós chamamos de uma infecção do osso, como uma osteomielite, que não necessariamente está associada ao uso desses medicamentos, fumar e beber é um fator de risco para que as pessoas se desenvolvam, né? Então, eu diria que, mesmo que não haja evidências de que fumar e beber esses hábitos predisponham o paciente a apresentar uma necrose óssea secundária ao uso desses medicamentos, é melhor que não fume, né, e que não beba exageradamente, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, que principalmente o tabaco, né, o consumo de tabaco, ele vai ter um efeito não só no corpo todo, mas também localmente, né, predispondo o paciente a apresentar inflamações, infecções, algumas alterações no tecido ósseo que formam ali, que compõem tanto a mandíbula, né, que é esse osso que também antigamente chamado de maxilar inferior, né, que ainda muita gente assume esse nome, mas é mandíbula, e a maxila. Então, é importante que evite, né, esses hábitos. Carla, então, por essas condições, significa que todo mundo que toma esses remédios antirreabsortivos pode acabar desenvolvendo se tiver certas condições na boca? Então, a gente preza muito pela prevenção, né? Porque a prevenção desses efeitos, a prevenção, ela é melhor recomendada do que o tratamento, né? A gente tratar esses efeitos, ela é mais complicado do que prevenir, né? Então, qual seria o nosso papel, né? Primeiro, a gente vai fazer uma avaliação, uma avaliação bucal, a gente vai fazer o que for necessário. Por exemplo, se esse paciente precisa de uma extração, a gente vai fazer antes de tomar o remédio, a gente vai fazer uma restauração, a gente vai fazer um tratamento de canal, a gente vai adequar, né, a cavidade oral o máximo possível para que esse paciente não corra risco, né, de desenvolver esse processo de necrose, esse processo inflamatório que resulta numa necrose do osso, tá? Então, assim, significa que todos os pacientes vão desenvolver? Não, mas eles apresentam um risco maior. Esses pacientes que possuem uma condição bucal mais deficiente, esses pacientes que não passaram por uma avaliação odontológica antes de tomar a medicação, eles apresentam um risco maior? Sim, porque se esses pacientes forem submetidos a outros procedimentos durante o consumo desses medicamentos, eles vão ter um risco muito maior de desenvolver esse processo patológico, tá? Eu não consigo dizer assim, 100% dos pacientes que estão com a saúde bucal ruim vão desenvolver, mas eles têm um risco maior. E o risco maior, ele aumenta, né, ele piora, fica mais exponente se esses pacientes, por exemplo, sofrerem algum trauma, como eu falei anteriormente, fizerem algum procedimento, ou até o mínimo trauma mesmo, colocarem um aparelho ortodôntico, né, que gera trauma, sofrerem até uma fratura por alguma outra situação nesse osso, certo? E fizer algum procedimento que vá envolver o osso, né? Se eu fizer alguma extração de terceiro molar, que é o siso, por exemplo, que a gente tem que abrir a gengiva, mexe no osso. Então, todos esses procedimentos que manipulam o tecido ósseo, que envolvem o tecido ósseo, principalmente procedimentos cirúrgicos, eles aumentam o risco do paciente desenvolver esse processo. Daniel, na prática, vocês dentistas costumam ver os médicos realmente indicando que a pessoa vá ao dentista antes de começar o tratamento, ou o médico costuma dizer, olha, tá aqui a receita, mas antes procure um dentista para ver se você já pode começar a tomar, a pessoa vai logo na farmácia comprar um medicamento sem passar no dentista? Como é que normalmente vocês observam essa situação? Excelente pergunta, William. Nós temos, assim, em tese, qualquer médico, né, de qualquer especialidade pode prescrever esses medicamentos, né? É importante pontuar que, além da questão local, né, como o Carla chamou bem a atenção, de que o paciente que faz uso desses medicamentos, extrações dentárias é um risco importante para desenvolver necrose óssea, né? A presença de doença periodontal, né, de periodontite, como a gente já comentou várias vezes aqui em outros programas, é um fator de risco também para doença periodontal, ou desculpa, para osteonecrose associada ao uso desses medicamentos. Dentes cariados que desenvolvem uma inflamação lá na ponta da raiz também é um fator de risco para desenvolvimento da osteonecrose associada ao uso desses medicamentos. Uso de dentaduras que machucam, né, como a Carla falou muito bem, mínimos traumas, então a dentadura que machuca, que não está muito bem adaptada, é um fator de risco também para o desenvolvimento de osteonecrose. Então, tanto o paciente, né, quanto o profissional, o dentista, eles têm que estar informados, muito bem informados desses riscos, para que um se municie o outro com essas informações, para que tome-se todos os cuidados e não tenha, diminua ao máximo, né, o risco do paciente desenvolver osteonecrose. Outros fatores de risco são os fatores associados aos medicamentos, né? Então, quanto mais potente for o medicamento em inibir a reabsorção óssea, ou seja, interromper a reabsorção óssea, maior o risco do paciente desenvolver osteonecrose. E quais são esses medicamentos? Aqueles que são administrados, aqueles que são aplicados por via endovenosa, né? Ou seja, diretamente na circulação sanguínea. Esses têm o maior potencial de inibir reabsorção óssea e, consequentemente, aumenta o risco do ou da paciente desenvolver osteonecrose associada ao uso desses medicamentos antirreabsortivos. Esses medicamentos, a maioria dos medicamentos que são prescritos e aplicados por via endovenosa, são aqueles que são aplicados em pacientes com cânceres ósseos, né? Seja mieloma múltiplo ou metástases. E normalmente quem prescreve é o oncologista clínico. Nesses casos, em grande parte dos casos, o oncologista ele já vai informar o paciente do risco dele, que ele tem de desenvolver osteonecrose associada ao uso desses medicamentos, né? Isso pegando o histórico, isso é interessante, viu, William, que só para fazer um parênteses, essa condição ela começou a ser reportada, né, assim, de uma forma mais frequente no ano de 2003, né? E aí não se sabia exatamente por que acontecia essa necrose óssea nos pacientes, e aí foi-se, com experiência de vários pesquisadores, vários clínicos do mundo, convergiram para esses medicamentos como causadores dessa necrose óssea. E aí, ao final da década de 2000, né, por aí, reunindo com a indústria farmacêutica, se incluiu inclusive na bula do medicamento, desses medicamentos que são aplicados por via endovenosa, o risco de desenvolver osteonecrose, né? Então, os oncologistas clínicos que prescrevem aqueles com maior potencial de reabsorção óssea, eles, em grande parte dos pacientes, eles acabam orientando o paciente desse risco. Agora, se todos vão encaminhar o paciente para um cirurgião dentista fazer a avaliação odontológica prévia, aí nem todos, eu acho, que vão fazer, né? A gente não tem esse dado para a gente avaliar. Dentro de uma instituição, né, de um hospital, de um centro de tratamento de câncer, por exemplo, onde há várias equipes, né, onde se trata o paciente de forma multidisciplinar, aí eu não tenho dúvida que, para iniciar o tratamento com esse medicamento, obrigatoriamente o paciente vai passar com a odontologia para que se avalie previamente qual é a condição bucal desse paciente. Se tiver dentes em más condições, esses dentes são extraídos antes de iniciar o tratamento e o paciente é orientado novamente do risco que ele tem de desenvolver necrose, né, no osso, além de ter uma orientação detalhada da importância dele manter uma excelente higienização da boca. Porque depois que ele inicia o tratamento, se tiver necessidade de fazer uma exodontia, né, uma extração do dente, ou se ele desenvolver uma inflamação na gengiva, ou se tem o dente cariado lá com a inflamação na ponta da raiz, aí ele vai ter um risco de desenvolver essa necrose no osso. Né? Então, assim, para os oncologistas clínicos, que eles que vão prescrever, a maior parte dos casos, o paciente tem câncer, vai prescrever esses medicamentos que têm a maior potência de capacidade antirreabsortiva, eles vão, a maioria certamente vai orientar os pacientes. Se todos eles vão passar com cirurgião dentista, isso vai depender da, eu acho que do local, né, onde o paciente está tratando, se é uma equipe multidisciplinar, enfim. Então, esse deveria ser o mundo ideal, né? Esse deveria ser o protocolo ideal, mas nem sempre o paciente vai passar previamente com um de nós, né, com dentistas. Já pensando nos medicamentos por via oral, aí certamente eles não são orientados. A maioria não tem a mínima ideia do que pode acontecer, do risco que se tem de desenvolver osteonecrose. Cabe ressaltar também que os pacientes que são, que tomam os medicamentos antirreabsortivos, o mais comum deles é o alendronato. Acho que é importante também a gente, daqui a pouco, a gente nomear quais são essas drogas, né? Por via oral, ele tem um potencial antirreabsortivo muito menor. Consequentemente, o risco de desenvolver osteonecrose é também muito menor, mas não é zero. Né? Então, o paciente tem que ter essa informação. Ele tem que ter a capacidade de decidir se ele vai colocar um implante dentário, né? Ele tem que ter a informação de que se ele remover o dente, há um risco de desenvolver osteonecrose e que esse risco não vai ser zero. Né? Mas a maioria dos pacientes com osteoporose, posso garantir, a gente tem até um estudo, né, sobre isso, que eles não têm a mínima ideia do efeito colateral, né, que esse medicamento pode causar no osso da boca. Carla, e no caso da pessoa que não passou pelo dentista antes, ou até que passou, tentou fazer os procedimentos necessários, mas não foram aqueles que permitissem uma maior garantia, e começou a desenvolver a osteonecrose, como é que ela vai começar a aparecer na boca e como é que vai se desenvolver? Bom, antes de responder a tua pergunta, eu vou só abrir um parêntese, né, para a colocação do Daniel, que na minha família, né, eu tive dois casos de osteoporose, e que foram conduzidos de maneira diferente, né? Um deles foi medicação endovenosa, porém o médico, né, o geriatra, ele fez o encaminhamento para o cirurgião dentista, né? Fez o encaminhamento, explicou qual a medicação que o paciente ia tomar e pediu uma avaliação e um parecer odontológico. Já o outro caso, né, na minha família, também de osteoporose, mas no caso o medicamento seria administrado via oral, comprimido, né? Não houve, né, esse alerta, esse encaminhamento, essa prescrição de avaliação odontológica. Mas aí, no caso, como eu intervi, né? E aí o outro paciente, né, meu outro parente, fez a avaliação, fez todos os procedimentos necessários antes de tomar a medicação via oral, né? Então, a importância de se ter um trabalho multidisciplinar, né, diante do uso desses medicamentos, né? A gente, o dentista precisa ter conhecimento, o profissional que está prescrevendo, ele também precisa ter conhecimento desses efeitos, desse risco, e precisa orientar o paciente, né? Então, foram duas atuações diferentes para o mesmo tipo de doença, mas que o risco, né, que eles poderiam ter de desenvolver a osteonecrose foi tratada de maneira diferente também. Então, só para a gente ter uma ideia de que nem todos os profissionais de saúde estão atentos a essa possibilidade, certo? Então, é importante a gente alertar o máximo de profissionais possíveis em relação a isso, né? A importância que tem esse medicamento, esses medicamentos e o risco que eles representam para o paciente. Bom, em relação à sua pergunta, o que é que esse paciente ele apresenta, né, clinicamente? Não é isso que você está perguntando. Bom, primeiramente, o que eu falei, ele vai apresentar dor, né, uma dor que é uma dor que muitas vezes o uso de analgésicos não resolve, não alivia essa dor, é uma dor muito incômoda, né? Esse paciente ele também pode apresentar na sua boca a presença de ulcerações, que no caso são feridas, que são justamente esse osso que está saindo, né? Ele está sendo extruído, ele está subindo. Esse pedaço de osso necrótico, ele começa a romper a barreira da gengiva e acaba aparecendo na cavidade oral. Né? A gente visualiza, consegue visualizar esses pedaços de osso necrótico na cavidade oral durante o exame clínico. Tá? Outro sintoma que o paciente também pode desenvolver é a formação de pus. Eu estou tendo um processo inflamatório ali naquela região. O paciente pode eventualmente vir a se queixar da saída de pus na região, né, associada a esse osso. E aí, muitas vezes, esse osso ele não vai ter, né, dente associado, mas se tiver dente associado, o dente ele acaba sendo perdido também, junto com esse pedaço, esse fragmento ósseo que está necrótico, que está morto. Né? Aí, outras características, ele pode apresentar, dependendo do nível de inflamação, ele pode apresentar um quadro febril, mas não é muito comum, certo? E dores de cabeça, né? Além de dor no local, dor de cabeça. Mas muitas vezes a dor local é a que mais incomoda o paciente. Daniel, e no caso da pessoa que começou a apresentar esses sintomas, como é que vai ser feita a confirmação de que é uma osteonecrose causada por esses medicamentos antirreabsortivos e não uma outra doença bucal? Perfeito, William. Para começar, é sempre super importante colher a história médica do paciente, mais a história da doença que ele apresenta na boca. Então, na história médica do paciente, se a gente identifica que ele é usuário ou foi usuário desses medicamentos, isso já é um fator de alerta para o cirurgião dentista que esteja atendendo essa pessoa. Então, se você tem uma história médica que aponta, né, para isso, associado a essas características clínicas, né, que a Carla chamou atenção, além do sintoma que o paciente relata, a presença desse tecido ósseo necrótico, né, que perdeu a sua vitalidade. Quando o osso perde a sua vitalidade, ele se desprende do tecido ósseo, da parte do tecido ósseo que ainda está normal, e ele aflora na boca. Né? O termo técnico disso é sequestro ósseo. O exame de imagem, né, a radiografia também vai apontar, né, uma destruição daquele tecido ósseo ali no local. Então, associando a história médica do paciente com a história que tem no osso, mais as características clínicas e radiográficas que aquele caso apresenta, a gente estabelece o diagnóstico de uma osteonecrose associada ao uso desses medicamentos antirreabsortivos. Então, por isso que é fundamental, né, a coleta da história médica completa, né, desse indivíduo. Isso é o termo técnico que nós chamamos da anamnese, né, aquela entrevista inicial que todo profissional deve fazer com o paciente, mais as características que a doença apresenta naquele momento. Carla, quais complicações o paciente pode desenvolver com essa osteonecrose se demorar para procurar um dentista e até iniciar o tratamento? Bom, completando, né, assim, o que o professor falou, esses sintomas, eles têm que durar pelo menos 8 semanas, tá? E esse paciente, além da gente fazer uma anamnese bem detalhada, perguntar sobre os medicamentos que ele toma e sobre as doenças que ele possui ou que ele está tratando naquele momento, esse paciente ele também não deve apresentar, né, histórico de radioterapia na região de cabeça e pescoço, tá? Porque é um diagnóstico diferencial, certo? Porque já me antecipando um pouquinho o assunto, a radioterapia na região de cabeça e pescoço também pode gerar necrose óssea. Mas aí, como a gente tem esses medicamentos que também geram esse risco, a gente precisa fazer a diferenciação. Então, se esse paciente não tiver sido irradiado, né, e tivesse sintomas com mais de 8 semanas, ele já configura um caso de osteonecrose por medicamento, tá? E aí, os riscos que esse paciente apresenta, ele pode apresentar um risco de desenvolver fratura né, fratura patológica. Ele vai desenvolver o risco também, além de formar outras lesões em boca, ele pode chegar a perder, né, esse osso, dependendo do nível de infecção desse osso, de necrose desse osso. O tratamento que ele vai receber, ele pode ser mutilante, o paciente pode perder, às vezes, metade da mandíbula, ou às vezes ele perde a mandíbula praticamente toda, né, por conta dessa osteonecrose. Então, é um risco funcional, né, o paciente perder um osso tão importante para a cavidade oral. É um risco estético também. E esse paciente está com um quadro infeccioso, né, essa infecção ela pode se espalhar além da mandíbula e ir para outros ossos da face ou até atingir, né, os tecidos moles, que a gente chama músculo, a bochecha, e essa infecção se espalhar para outras regiões e aí trazer outras complicações mais sérias para esse paciente, né, precisar ser internado para tomar um antibiótico muito forte, precisar de outras manobras de hidratação, de recuperação do estado geral de saúde dele. Então, vai depender muito da extensão da doença e do tempo, como você falou, do tempo que ele vai levar para ser diagnosticado e sofrer alguma intervenção. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre efeitos colaterais bucais do uso de medicamentos antirreabsortivos do osso. Recebemos o professor de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE, Daniel Pérez, e também a doutora em Estomatopatologia pela Unicamp e professora de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE, Carla Rodrigues. Daniel, no caso, a partir do que foi feito o diagnóstico de que a pessoa faz uso desses medicamentos, ela tem osteoporose ou qualquer outro problema, como é que vai ser começar o tratamento a partir também dessa demora de procurar um dentista? Normalmente, né, William, a história que acontece é quando chega o problema, né, para o diagnóstico. A história é um pouco arrastada porque não se sabe exatamente qual é a razão daquele osso estar daquela forma. Então, a história mais comum é o paciente fez uma extração de dentes e aquela área não cicatriza. E aí ele volta ao profissional que fez a extração, né, faz outros procedimentos para tentar aquela área se cicatrizar, não cicatriza, aquilo se arrasta... De repente o paciente chega para que se faça o diagnóstico, né? Então aí tem uma história aí, sei lá, de 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses, né? A história, ó, fiz a extração, não cicatrizou, tô com dor, tem pus, etc., como a gente já descreveu, né? Então, se estabeleceu o diagnóstico, se vai se avaliar, então, qual é a extensão da área necrosada, né? Nós temos, basicamente, a gente for agrupar, basicamente, dois tipos de tratamento, que é o tratamento mais conservador e um tratamento que seria um tratamento mais ampliado, né? Eu não diria radical, mas mais ampliado, porque isso vai depender da extensão do dano. Se a área for mais restrita, pode-se optar pela remoção localmente, né, com anestesia local. Pode-se optar pela remoção desse osso necrótico, dessa parte do osso necrótico que está aparecendo, está aflorando na boca, mas o uso de antissépticos locais, né, que o profissional ali vai irrigar aquela área, né, com antissépticos, com substâncias que vão combater a infecção que se instalou ali secundariamente, e a remoção desse tecido necrótico, senão isso não vai cicatrizar. Só um procedimento, só uma visita ao consultório será suficiente? Não. Né? Então, tem que se levar em consideração que o tratamento dessa condição é um tratamento demorado, né? É um tratamento que leva bastante tempo e que também nem sempre vai dar certo, o tratamento conservador, né? Então, o paciente fez isso uma semana, na semana seguinte ele volta. Muito possivelmente, terá outras áreas necróticas. Se remove aquela área necrótica, se irriga novamente com esses antissépticos. O paciente faz uso desses antissépticos em boca, em casa, né, com bochechos, até que aquela área se estabilize, reste apenas tecido ósseo normal e a área ali da mucosa, né, a pele que recobre a boca, ela se feche, né, fazendo com que aquela região se torne normal novamente. Agora, se a área de necrose for mais extensa, aí há necessidade de um tratamento também mais extenso, que pode, inclusive, ser necessário o paciente ir para o centro cirúrgico, né, sob anestesia geral, e remover aquele fragmento ósseo que está necrosado, que está necrótico, né? E aí é importante que a gente ressalte, e o profissional que vai tratar o paciente vai informá-lo dessa possibilidade, é que em casos onde há necessidade de um tratamento mais ampliado, é um tratamento com uma ressecção daquele tecido ósseo necrótico sob anestesia geral, o próprio procedimento cirúrgico pode ser um fator de criar novas áreas de osteonecrose, porque é um procedimento traumático, né? Mas aí vai se tentar minimizar esse risco, né, prescrevendo antibióticos, tratando ali localmente com antissépticos, para que aquela área, para que não se crie novas áreas, né, de osteonecrose, aquela mucosa possa se cicatrizar normalmente e o paciente ter a sua saúde devolvida. Mas é super importante, né, frisar que é uma condição grave, é uma condição que o tratamento não é simples e, como resultado, pode ser gerada uma área de grande mutilação, né, de grande perda do osso da mandíbula ou da maxila, causando defeitos ósseos importantes, e que isso pode até impossibilitar uma reabilitação com próteses, né, uma reabilitação com uma dentadura, com uma ponte que seja móvel, de forma adequada. Então, é importante que, no início lá, né, desde o início, que seja feito procedimentos que preventivos, né, profiláticos, para que se evitem o desenvolvimento da osteonecrose, porque com o desenvolvimento dessa necrose, de fato, é uma condição que pode gerar várias complicações, e ressaltando mais uma vez que o tratamento não é um tratamento simples. Carla, dependendo do tratamento, principalmente no caso desse mais radical, a pessoa vai poder conseguir continuar trabalhando, mantendo as atividades do dia a dia? Então, vai depender das atividades que ela exerce, né? Porque se for um tratamento mutilador, como Daniel mencionou, esse paciente ele vai ter as suas funções básicas comprometidas, ele vai ter a sua fala comprometida, ele vai ter as suas funções de mastigação comprometidas, né? E dependendo da região, por exemplo, se for em maxila, isso pode comprometer até a área respiratória, a área de face dele, a área de nariz, né? Muitos pacientes que sofrem essas intervenções e acabam sofrendo essas mutilações em decorrência dos procedimentos cirúrgicos, eles têm acabam sofrendo, como eu falei, não só a mutilação funcional, mas uma mutilação estética, né? E aí isso mexe com a autoestima, muitos acabam ficando deprimidos, não querem sair de casa, não querem trabalhar, né? Porque ficou, né, perdeu o formato que a face dele tinha, né? Principalmente pessoas que trabalham com o público, né? As funções, assim, como eu posso dizer, o andar, até o comer, pode ficar comprometido, mas o paciente vai poder continuar andando, vai poder dormir, mas aí a gente volta para essa questão, né? Dependendo da função que ele exerce, né, do estado psicológico dele, porque se a gente considera que seja um paciente com câncer, por exemplo, né? O paciente que já está aí, já tem algumas funções comprometidas por conta do seu tratamento antineoplásico, né? Ele já sofre com esse diagnóstico, já pode ter um estado psicológico mais abalado. E aí sofrer mais ainda, né, com essa mutilação, então mexe muito com o estado psíquico do paciente. Aí por isso que também vai depender muito da área que está sendo afetada e, consequentemente, das funções. Mas dependendo da extensão do dano, as funções básicas de falar, de se alimentar, né, de se alimentar de comidas sólidas, por exemplo, ela pode ficar comprometida. Sem contar que a dor, né, a dor muitas vezes ela impede o paciente de realizar suas atividades do dia a dia. Daniel, no caso, nesse tratamento mais radical, dependendo do que for feito, vai também precisar de uma equipe multidisciplinar, né? No caso de um psicólogo para trabalhar essa parte de autoestima, uma fono para trabalhar também a parte de deglutição, dependendo da parte que retirar. Isso, em todas essas situações, né, é fundamental o tratamento com equipe multidisciplinar. Então, lá desde o início, né, da identificação da complicação, até fazendo a programação do tratamento, e aí todas as equipes que são importantes, né, todos os profissionais que são importantes na abordagem, na conduta dessa condição. Então, psicólogo, né, fono, fisioterapeuta, enfermagem, né, equipe médica também, que sobretudo se foi o paciente está tratando um centro, né, de tratamento em que a equipe médica está sempre próxima, né, está acompanhando, porque de fato, se um paciente, por exemplo, um paciente que é portador de mieloma ou outro tipo de câncer, a central, né, a equipe central que vai acompanhar é a equipe médica. E aí, com o diagnóstico dessa condição, aí passa, né, para a equipe de odontologia para que se faça o tratamento, mas o acompanhamento é sempre feito com vários profissionais da área da saúde. William, só queria fazer uma menção também, que eu acho que é importante, a gente volta aqui um pouco em relação à profilaxia, né? Então, só reforçando que eu comentei, né, que grande parte, se não todos os médicos que prescrevem os medicamentos antirreabsortivos no contexto de um paciente com câncer, vai alertar o paciente sobre essa condição, né, vai acabar encaminhando para que se faça avaliação odontológica prévia, mas a gente sabe que esses medicamentos não são utilizados só na condição do paciente com algum quadro ósseo relacionado ao câncer, né, como a gente já falou. Outras condições ósseas, como a osteoporose, por exemplo. Aliás, é a condição onde mais comumente esses medicamentos são prescritos. Então, é importante, eu acho que aqui o recado, né, para pacientes e para cirurgiões dentistas. Para os pacientes, né, então, paciente que é portadora de osteoporose, que toma um remédio por via oral, né, que a maior parte vai ser alendronato, tem que ficar atenta ou tem que estar ciente, né, de que procedimentos cirúrgicos na boca, como extrações, como colocação de implantes, eventualmente até próteses que machucam, há um risco de desenvolver a osteonecrose. Por isso que se tem que informar, né, esse dado para o dentista, e que aí ele vai avaliar, né, se de fato aquele procedimento que ele propôs está de acordo ou é possível que seja feito, tomando todas as medidas preventivas, né, todos os cuidados, para que se evite o desenvolvimento da osteonecrose. E também o cirurgião dentista que ele tenha o máximo de cuidado na coleta da história médica, né, do paciente ou da paciente. Então, em relação a esses medicamentos, direto ao ponto, né? Você é portador de osteoporose, né? Já teve câncer? Que tipo de câncer? Quais medicamentos foram feitos? Porque é importante que, outro ponto importante é que, quanto maior a potência desses medicamentos antirreabsortivos, sobretudo do grupo dos bisfossonatos, esses medicamentos eles ficam aderidos ao tecido ósseo, eles não são eliminados logo quando se para o tratamento, né? Eles ficam por anos, porque eles têm uma alta afinidade com o tecido ósseo. Então, se eu paro hoje de tomar o medicamento, mês que vem eu posso fazer um procedimento cirúrgico sem nenhum risco? Não, né? Esse medicamento vai estar lá. Então, por isso que é fundamental, tanto os pacientes quanto os cirurgiões dentistas estarem cientes, né, dessas informações para que se minimize o risco do paciente desenvolver osteonecrose. Então, o alendronato, com todos os nomes comerciais, que são vários nomes comerciais, inclusive com medicamentos similares, genéricos, né, o ácido zoledrônico ou zolendronato, que é um bisfossonato de alta potência em inibir reabsorção óssea. Ele vai ser aplicado por via endovenosa. Não existem medicamentos genéricos, mas existem similares, né? O nome mais comum utilizado, né, o nome do remédio mais comum é o Zometa, né, embora haja outros nomes comerciais também. E ele é utilizado principalmente em pacientes com mieloma múltiplo, em pacientes que tenham disseminação de cânceres para o tecido ósseo, e inclusive também para pacientes que têm osteoporose. Você tem uma ideia, né, do potencial antirreabsortivo do ácido zoledrônico? Então, pacientes com osteoporose, eles são prescritos, né? Tem um nome comercial, acho que mais comum, é o Aclasta, para pacientes que têm osteoporose. A paciente, ela toma o Aclasta a cada 6 meses ou a cada ano. E isso é o suficiente para conter a osteoporose dela, em vez dela tomar o alendronato por via oral diariamente. Ela toma esse medicamento endovenoso a cada 6 meses ou a cada ano. Né? Obviamente que é uma dosagem menor do que o paciente que vai fazer tratamento com câncer, mas é suficiente para aumentar o risco dela desenvolver osteonecrose. Né? Então, voltando àquele assunto que o potencial antirreabsortivo do medicamento, ele é diretamente proporcional ao aumento do risco de desenvolver osteonecrose. E outros grupos, né, também, que o mecanismo é diferente, mas que vai resultar numa diminuição da reabsorção óssea, que é um anticorpo monoclonal, um nome comercial mais comum, Prolia, né, que é utilizado principalmente para pacientes com osteoporose, que faz uma injeçãozinha, né, na barriga, né, que é subcutânea, normalmente se faz mensalmente, né. Também há um risco de desenvolver osteonecrose, porque o osso tem o metabolismo comprometido, porque a inibição, porque a reabsorção óssea, ela está inibida, justamente para que se trate a condição, né, no caso principalmente osteoporose, se trate essa condição. Diferente do que acontece com o Zometa, por exemplo, com o alendronato, né, esse inibidor, esse anticorpo monoclonal, que é o Prolia, ele não tem um efeito duradouro como acontece nos bisfossonatos, mas o risco de osteonecrose, ele existe. Inclusive, Carla, a pessoa precisou tomar medicamento para osteoporose, fez o tratamento dentário necessário, ou até mesmo não fez, desenvolveu a osteonecrose e vai precisar fazer um tratamento para osteonecrose. Mas enquanto ela vai precisar fazer esse tratamento para osteonecrose, ela vai ter que continuar tomando medicamento antirreabsortivo do osso? Ótima pergunta. Sim, esse medicamento, ele continua sendo administrado. Ele tem que continuar, né? Até porque esse medicamento, como o professor Daniel falou, ele persiste, ele continua no tecido ósseo por um bom tempo, né? Então, não adianta eu parar de tomar aquele medicamento naquele momento se a substância ela vai estar lá dentro do tecido ósseo, certo? Tá certo. A gente está chegando ao final do programa e antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazer uma fala final. Eu começo com o professor de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE, Daniel Pérez. Bom, William, mais uma vez quero agradecer a parceria, né, o espaço que vocês nos abrem aqui para nós, que é um espaço super importante. Agradecer você, a Isabel, a professora Paula, né, que é coordenadora da rádio. Mais uma vez, muito obrigado pela parceria. E em relação ao assunto, eu acho que o que resume tudo isso é informação. Então, informação de ambas as partes, do paciente e dos profissionais de saúde. Se todos estão informados, o risco de desenvolver osteonecrose vai ser minimizado, porque medidas preventivas vão ser instituídas para que essa condição grave não se estabeleça. Então, é super importante, né? A ciência do paciente, a ciência de quem prescreve e a ciência de quem pode fazer algum procedimento, que no caso dos dentistas, de induzir a realizar, desculpa, a induzir a, que essa condição, né, grave se estabeleça. Então, a informação resume tudo isso. Eu acho que quanto mais disseminada essa informação for, menos casos de osteonecrose nós vamos ter que diagnosticar. Né? Bom dia a todo mundo. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, Daniel Pérez, aqui pela parceria de sempre com Saúde é o Tema. E agora eu passo a palavra para a doutora em estomatopatologia pela Unicamp e professora de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE, Carla Rodrigues. Bom, agradecer pelo convite, é uma oportunidade muito legal, gostei muito de participar aqui dessa conversa, né, e eu espero que a gente consiga aí, pelo menos, conscientizar, trazer essa informação, levar essa informação para o máximo de pessoas, de pacientes, de profissionais, que é como o professor Daniel falou, a palavra é informação, né, informação e conscientização. Da gente fazer informação que começa ali no anamnese, numa entrevista com o paciente, uma entrevista bem feita, bem executada, ponto a ponto, né, de um exame clínico também bem executado. E aí a gente também ter essa integração com os outros profissionais, né, porque o paciente, ele não tratam a doença sozinho, né? A gente, principalmente essas doenças como um câncer, osteoporose, doenças que acometem o osso. A saúde do paciente, ela passa por diversas áreas. Então, se a gente conseguir se integrar mais, né, se informar junto, trabalhar junto, tenho certeza que a gente consegue aí diminuir em muito esses casos de osteonecrose. Obrigada. Carla, muito obrigado por participar hoje aqui do Saúde é o Tema. Eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 6 meses. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE. Eu, William Araújo e Laís Andrade. Sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Isabel Baé, de jornalismo. Coordenação de transmissão e streaming, Ângela Cristina, de ciências sociais. Edição de podcast, Isabel Baé e Ézio Flávio, de jornalismo. Supervisão, Igor Cabral, técnico da Rádio Paulo Freire. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.